meio de tanta coisa. Sabe, já até perdi meu sono. Tô cada vez mais perto do meu sonho. E a vida é uma canção que eu componho e te proponho. No meio de tanta coisa, eu te encontrei. No meio de tanta coisa, eu te encontrei. Ser orgulhoso é muito orgulhoso pra ser vencido. O que vem sendo feito por aqui é perigoso, mas nada é tão perigoso quanto confiar no destino. Nada é tão perigoso quanto ouvir o seu desejo. Tudo é tão relativo quando a referência existe. O que é mais precioso do que a sua própria vida, quando sua própria vida é apenas existência. Não deixe que aquele sonho dentro de você morra, não. O plantio é você quem decide, mas a consequência é o que se colhe, né? Poucos são os que ficam na hora do mate e eu morro, irmão. Mostre seu tamanho pro mundo, o mundo te engole. Da visão já mandou avisar que não passa nada, só os classe A. Deixa eles subir, deixa eles tentar. Quando vê a tropa, eles vão voltar. Tem os soldados brabos, brabo pra caralho. E tem nosso elenco que é fabuloso. Só dinheiro é pouco pra um visionário que faz sua ideia valer mais que ouro. Postura de cão, um sorriso bonito, bem trajado no pique de chefe. Jogador mais caro, esquido mais caro, nada mais do que a gente merece. Pique de chefe, chefe, chefe, chefe. Mas qual é a essência de favela? Pique de chef, chef, chef, yeah. Mas qual é a essência de favela? Pique de chef, chef, chef, yeah. Mas qual é a essência de favela? De tanta coisa, sabe, já até perdi meu sono. Tô cada vez mais perto do meu sonho. E a vida é uma canção que eu componho e te proponho. No meio de tanta coisa, eu te encontrei. No meio de tanta coisa, eu te encontrei. No meio de tanta coisa, no meio de tanta coisa. Eu sei que dói sentir saudades. Sei que você nem merece que eu sinta saudade. Sei que você nem merece que eu sinta um pouco de saudade. Chefe que é chefe, visa a melhoria. Fortalece os cria e foca na família. Tô me acostumando com a vida por fazer de mim um monstro na cidade. Fala a verdade, eu sei que vocês acham de mim. Disse a vida, playboy de morro é bandido. E nós tamo envolvido roubando a cena. Pena que não dá pra acompanhar, senão vocês vinha comigo quando eu fosse de rolê. É que vocês ficando peça querendo ver nós fudido. Sinal que nós tá fluindo, fazendo o que nós quiser. Chega no topo é só consequência da sua força de vontade. Nós segue mantendo, abaixa o farol, liga a luz do salão. Se não fica de exemplo, um dia fui tentar ser o que eu nunca quis. Virei o que nunca fui, fui onde sempre quis. Pergunta lá no fundamento quem desde pequeno faz o que eu fiz. Sei que tem, sei quem são e são poucos. Sonhos não falam por mim, por isso nos chamam de loucos. Sei que eles queriam tá aqui, queriam tá aqui. Sei que eles queriam tá aqui. No meio de tanta coisa, sabe, já até